ಭಾಗವತರನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಸ್ಮರಣ certo, a gente vai agora na 3 autorizada final de serviço na Terra, que seja com estabilidade. Autorizado, alinhado e decolar, imediato, dentro do 909. O controle já será presente em velocidade até 2.0.1 de Salvador. 2.0.1 de Salvador, repasse para prosseguir a descida. Zero, zero, zero. 7 Control de Salvador. Sobre uma planilha do voo 220, de 4207. Passando o voo Filoeste, no centro de final de Salvador, na 4002 de Salvador. Esse é o Charlie. Deixa para 3.000 pés, existe no 093. É só se quando um condicional de curvar a direita. A 2770, decolada aos 2, controle 120, décima 8, boa grande. Controle 208, uma boa, a 2770. Controle Salvador, uma boa, a 2770, no terceiro coral, bravo, passando 900, na sua. A 2770, contato com a minha decolagem, tudo para a medida de bom número 0. Após 2 mil reais, 2 mil coral. Após 2 mil coral, subindo para o 60, obrigado, 2770. Thank you. 0, Brigadinho de Rota Satélite. 420744. O 4207 mantém a trans 170, está autorizado a subir para nível de voo 340. Mantém a trans 170 para nível de voo 250 ao fim de evitar tráfego cortado anteriormente. Mantém a frequência de controle aguarde para transferência de comunicação. Agora vou direto de uma vista para 4 mil pesos, 0,3. Como o número de espaço está no seu passo na máquina, o número de voo 370 do projeto direto código. 094. 094 da voo, contato na máquina de colagem, seria para o voo 370. Apto presente voo direto código, após o código seguinte. Localizador. 737, inicialmente até nível de voo 120, mas nível de voo 120 com 3437. 120, pode voar lá? Agora é lá. Estilo 1, cachorro, na noite, última hora de 5. Estilo 1, cachorro, na noite, 95. Bono 250, deixa para 2.100, existe na 0 no 3, autorizado a final do procedimento pelo F6, reporte estabilizado. Bono 2, deixa para 3.100, existe na 0, 1 no 3. Bono 94, 185, pretensão no 245, autônomo 2.000, deixa para 8.5. Para o controle. Preciso unidade do plano de voo, Salvador, Valença, Maceió, especificamente do Salvador. Delivery ponto no 0-1-2-5-0. Teste de tráfego do Rio Grande do Sul. Mantenha a separação visual com os tráfegos no 1500 e os corredores reportam através de Vera Cruz, aquele código 0244, modo normal, voo calibrado. Siga os corredores para essa relação tráfego de Serra do Oceano, próximo ao Marquinhos, mantendo no 1300. Bola 9682 para 2000 pesos, o chão 013, autorizado a chamar o procedimento elétrico 6, a placa estabilizada. Olha a vitória da Delta, precisa para o controle Salvador. Reporta na rotatória de Vitor Otodoro com o controle. Gente, não tem problema de setor agora de coordenação com a dor para o Brasil que levou o próximo a cabeceira na festa. Autorizado a descida para 2 e o povo desce para a transferência de comunicações, do ano 92. Para a transferência de comunicações, como se eu estivesse responsabilizado. Pode, azul 4082 desce para 3.010, descida 0.3. Terra na noite do Small 95. Bola 9682, Terra na noite do Small 95. 9, Bolo 2, 0, 3. 2, Comandeiro, passar o meu Vitor Cadelso. Passar o meu Vitor Cadelso, autorizado para o 2. Senhor Vitor Cadelso, na próxima imagem, ele tem que estar de montão, pedindo essa pergunta na cabeceira 1 no 7. Já se escuta o tempo aí. Atenção, esse é o meu voo, cabeceira 1 no 7. próximo de esperar a reversa para 2 e o som de destino ao 0 no 3. 770 controle de Salvador. 56 MVR de Salvador. Serviço radar encerrado, familiar 22 horas na 1. Autorizado, fiscal, já tirou 7500 pé na mistura da 1. Desculpa, deu uma gente, obrigado. Era para o contrato? 4x3, agora com 2 minutos de grave mais, com 100 de grau. Contrato 3, 5 horas, 7 horas de posição de 12 horas de auxílio. Autorizado, chama autorizado contato. Com que foi, então? Fala, Marquinhos, Terra Lima, decolado 53, ingresso no corredor Axé e aguarda a diferença. Fechando o corredor Axé, aguarda a transferência Chile, Terra Lima. navegador fica para o número 2080. Afirmativo. Prossegue com o Rua Norte, reta agora 202, frequência 208, bom voo, tá ligado? Cadê a Delta? Operação Delta Controle. Informação para a Liberdade 102, estou seguindo para pouso na Liberdade, já não sobre o voo, socorro? Autorizado a final do procedimento elétrico 6, sistema 0 de Salvador, reforço estabilizado. Para o salvatório, captura da polícia militar, o sistema de sobrevoo próximo à posição 1 não se referirá na próxima fase. Salvador, report established all localizer. 37, ponto final, ligado em Coa. 3378, bom dia. 3378, Catrão, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, esquerda, autorizada até 3.600 pés, ajuste nas áreas na frente, tudo direto, rotatório. Oscar, Golfo Kilo, aquele vídeo que faz tão bom na produção, mas espero que vocês ficaram chegando para o Bob Adiano, reporta no Brasil de Cidão. Operação Delta, autorizado para o Cidão, direto para o Golfo Kilo, reporta no Brasil de Cidão, com o Code 3. Fox Mike, controle de Salvador. Já, Fox Mike. O Fox Mike, só que o contato na base, no caminho de voo no 4-0, que eu vou virar para lá. 4-0, virar para lá, Fox Mike, eu vou chegar. Esse 4-0, o que eu falo, vai ser que eu faço 4 milhas na Fox Mike? 30 milhas, talvez até menos. Aí te chama de volta, se quiser, Fox Mike. Tem que dar o Fox Mike, o resto do resto, quando for o Fox Mike, eu vou fazer isso.